Então não vem roubar minha brisa, avisa que nós não quer pose. Se for bater num alise, acerta igual tiro de 12 e eu de 12 mola. Varando o telhado de casa, o mesmo filme se repete. Após 7, vela em brasa, janela entreaberta e eu na portinhola. Sombra sempre me assusta. Se alguém passar lá fora, eu já desci conforme o morro. Corro conforme a pressa, mas dessa vez é roça. Se reage, nós a beca. Quem passou a fita deu milho na banca, moleque vacila. Maluco que espanca, cromada na cinta, o gato na bota, meio quilo de coca mocado na sanca. Cromada que grita fugado, golfão. Só que se o pneu frito, o piloto a milhão. Quinta no câmbio, mal na garganta, reza pra santa, sangue na mão. Pivete que corre, dirige de porra e afunda na narina num bom pra curtir. Curva a mil, só mina, só viu, chorando as pitangas, ele tá na UTI. Eu nunca fui bom pra teatro, evito o retrato na cena da treta. Misturou cocaína, tesão, gasolina, foi suficiente, não viu a carreta. Ele tava atrás da Def, contra a mina de Steph, numa caranga branca. Branca com estofado bege, chapa nunca precisou de risco. Mesmo assim mandava um trisco, hora errada, faixa errada. Sem querer ele piscou, dando um tapa na planta. E eu prefiro uma Fanta em lata, só que os envolvidos tinha planta. E sua pimenteira já tava fraca, achou uma mina que fraga. Pique draga, ela te treina, pronto chapa aqui na sul. Já ganhava todo o esquema. Toma de assalto, sabia do cofre, trazia no salto. A muni da Glock, rapela o Loki, com pela de pop. Seu truta cuzão, nem te avisa de um golpe. Era o céu meio quilo, de prata um cordão. Pelote de raca, ponte pra sessão. Na missão foi só goela, levaram do bolso os pedrave. Com os sons do Dalsu, vacilão. Uga pela city, uma barca, os kit do make cê saca. Nem selfie, nem print, nem os 20 contato na porra, o rolê que cê marca. 20 conto em plaque, só Deus sabe quanto rende em crack. Mas quem te socorreu foi um parceiro meu que passava ali no Passat, man. Nem fala nada, eu vou ficar aqui. Tava tudo certo, é só o tempo não passar. Sem vontade alguma de ter alguém aqui. E se perguntarem por mim, diz que eu não vou voltar. Man, o que se passa, eu tô colando aí. Alguma coisa tava errada, eu decidi ligar. Sem, tava tudo normal por aqui. Até fuderem que é